O tema da nossa conversa de hoje é mente alegre. Quando nós escolhemos esse tema, aliás, se tiverem sugestões, curiosidades, pode ficar naquela caixinha lá, porque a gente sempre se pede, né, o que falar nesse espaço, nesse momento. E o tema de hoje veio como uma inspiração. Nós estávamos na rádio e abrimos de forma aleatória. É o evangelioterapia, que aliás é um método muito bom, é um remédio para a alma, né? Quando, num momento da semana em que nada parece fazer sentido no dia, abram o livro, qualquer, se for o evangelho, melhor, se for a Bíblia que tiver lá em casa, um versículo, um parágrafo, uma página. A vida conversa com a gente de várias formas. Então, nesse dia lá na rádio, a gente abriu um livro e veio sobre a mente alegre e nos convidou a falar hoje sobre esse tema. O livro de inspiração foi Minhas Orações, de Masaharu Taniguchi. É da Seicho no Ye. Ele é um japonês. E ele dizia assim, nessa oração, que para tornar a mente radiante, alegre, a mente como um fator indispensável para o destino feliz, ele traz. Que as pessoas com fisionomia triste, abatida, chamam para si um destino, né, ou pessoas que também estejam nessa vibe. Triste, sombria, né? Então você já não consegue trazer. Olha para alguém sorrindo. Olha o dia lá fora, solarado, já dá um ânimo, né? Você já se sente mais disposto. Ao contrário também, se você vê alguém carrancudo, né? Ou se você mesmo, sem prestar atenção, começa a fechar tudo, né? Primeiro a fisionomia, depois todo o resto parece que não fica legal. Então ele trouxe que o treino do riso, a fisionomia alegre, traz a mente alegre, e o destino, tudo vai ficando melhor. Conectando esse tema com o que a gente vivencia aqui no Centro Espírita, a aura, a energia da gente, as nossas lições de vida, os nossos aprendizados, que é isso que a gente veio fazer aqui, treinar para ser melhor, fica mais difícil, né? E a gente quer facilitar, a gente quer aprender como bons alunos na escola da vida. A gente precisa evoluir, é para isso que a gente veio aqui. A mente, o pensamento, é um método, é um meio. Tudo o que a gente pensa não somos nós. Tudo que a gente mentaliza, aliás, a mente é um lugar em que fica circulando vários pensamentos do passado, aí você fica revivendo cenas, às vezes triste, às vezes alegre, mas o mecanismo do pensamento, da mentalidade, vai criando, no ectoplasma, até André Luiz traz isso, cria formas, é como se fecha o olho e pensa numa flor. Ela vem lá, com todos os traços, ela se projeta. Antes de vir para a matéria, nós pensamos. É sobre isso a mente. Então, não somos nós. Mas ela cria muitas coisas ao nosso redor. O corpo também é uma ferramenta. E quando a gente usa esse conteúdo psíquico, esses pensamentos, para criar projeções que não são favoráveis, que não são benéficas, nós agredimos inclusive o nosso corpo. Os neurocientistas dizem que no início eles pensavam que a dopamina, serotonina, alguém aí pode me ajudar se tiver química, mas só se projetava no cérebro. Depois eles começaram a entender que todas essas químicas produzidas pelo pensamento passavam pela corrente sanguínea. E daí quando você está feliz, você sente a bexiga feliz, o pulmão feliz, todo o corpo está feliz. Ao contrário também. Quando você está com medo, você começa a pensar numa coisa, vê uma notícia ruim, liga lá a televisão, tá passando aquela cena agressiva, de sangue, de violência, de maldade, você começa, aquilo te contamina, você joga uma descarga química ruim no corpo, e todo esse medo, toda essa raiva, começa a contaminar tudo, todo esse sistema precioso que é o corpo humano. Como instrumento da mente e do corpo, a gente precisa evoluir com ele, e a gente destrói ele, corrói ele por gatilhos negativos. E o que o Masaharu Taniguchi nos convidou nessa oração é trazer a fisionomia alegre, o sorriso, ainda que talvez aparentemente não se tenha motivo, né? Pode ser que a vida nem sempre é só alegria, só sol, né? Mas o fato de você se olhar no espelho e sorrir já é um gatilho para sair desse lugar, para crescer. Sobre a alegria, então nós falamos sobre mente, né? Sobre a alegria, ela anda junto com a tristeza. Paul Ekman é um autor que estudou as emoções humanas. E ele trouxe umas 5 ou 6 emoções básicas para todos nós seres humanos. Emoções diferente de sentimento. Emoção é aquilo que nos traz como um gatilho automático de sobrevivência aqui. Quando você sente medo, você se protege de alguma coisa. O medo é bom porque vai te proteger. O nojo é ruim porque também vai proteger aquilo que você está comendo. Você vai ser mais investigativo. A alegria vai te convidar a fazer bons movimentos. Nesse livro, Khalil Gibran, é um sírio-libanês, ou profeta, é o nome do livro. Ele traz assim, que a tristeza e a alegria estão no mesmo local, né? Então, para a mente ser alegre, você vai ter que entender, em algum momento teve a tristeza nesse lugar. Quanto mais profundamente a tristeza escavar no nosso ser, mais alegria você pode ter. Não é o cálice que leva o vosso vinho, o mesmo cálice que foi queimado no forno. Quando estiveres felizes, olhai no fundo de vosso coração e vereis que, na verdade, já esteve chorando pelo mesmo motivo do prazer. Alguns dizem que a alegria é maior do que a tristeza. Outros não, que a tristeza é maior. Mas eu digo, Khalil Gibran, que elas vêm juntas. E quando você está sozinho na mesa com uma, a outra está dormindo na cama. Ele diz assim, que o Paul Ekman também traz isso. Aquele filme do Divertidamente, ele trata das emoções e a alegria está lá como um personagem e ela anda lado a lado com a tristeza. A gente busca a alegria porque ela nos faz avançar, mas a gente convive de uma forma realista e para crescimento também com a tristeza. Hoje, nessa época de rede social e de achar que tudo está muito só vender a parte boa da vida, a gente precisa, às vezes, sentar com a tristeza e entender o recado, a lição que ela está trazendo. No momento de divórcio, no momento de perder um emprego, de fazer uma mudança na vida, a tristeza ou essas mudanças, um luto, pode trazer a tristeza. Então, ao invés de só afastar ela e dizer, não, eu só quero ter a mente alegre, viver sorrindo, você precisa sentar com a tristeza, conversar com ela, entender qual que é a dinâmica, qual que é a lição que ela está te trazendo, porque ela anda lado a lado com a alegria. É isso que esses autores trouxeram de uma forma bem simples. Eu vou ler também um trecho da Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é uma médica que cuida de cuidados paliativos de pacientes terminais em câncer, pacientes que não têm mais uma esperança na vida física. Eles já entenderam que é só um tempo para se despedir dessa... Então ela traz o seguinte trecho. Ela traz que a tristeza é uma conexão de humanos, que onde houve a alegria, também foi preciso sentar a tristeza, e que os dois sentimentos nos conectam como humanos, como seres em evolução, e todos nos ajudando aqui mutuamente. A tristeza é um sentimento muito necessário para a nossa existência. Ela integra a nossa essência como seres humanos. Faz parte do nosso dia a dia e tem um papel vital na estruturação ou na reconstrução do nosso mundo interno. A tristeza nos revela toda a potência de nossa coragem. Para amar é preciso ser corajoso. Para ser triste foi necessário ser alegre. E vice-versa. Ela traz as mesmas questões que os outros estudiosos trouxeram. Então, o convite para esse sábado lindo, solarado, é que a gente busque a nossa alegria, que a gente tenha uma mentalidade de pensamentos felizes, né, lembranças, que a gente se apoie nelas para evoluir, para estar uma boa dinâmica nesse corpo, né? Mas se vier a tristeza em algum momento, e a gente está chegando no setembro amarelo, né? Que a gente entenda qual que é a mentalidade, o pensamento recorrente de tristeza, se precisa de uma ajuda médica, se precisa de um apoio na casa espírita, de um amigo, para que todos esses sentimentos nos façam evoluir. Esse é o convite para o sábado.